Já fui criança, brinquei sem maldade. Corri descalço pela liberdade. Sonhei tão alto sem nem perceber que o tempo voa e a gente vai crescer. Já fui adolescente, cheio de paixão, errando e aprendendo a lição. Coração aberto, cheio de vontade, vivendo o mundo com intensidade. Já fui jovem, cheio de esperança, carregava o mundo na minha confiança. Buscando um rumo, criando raiz, querendo apenas ser alguém feliz. Fui adulto, enfrentei tempestade, trabalhei duro, lutei por verdade. Criei meus caminhos, plantei meu jardim, com cada escolha que fez parte de mim. Não importa se o tempo passou, se o espelho mostra quem sou. O que importa é que tudo valeu a pena, cada riso, cada dor, cada cena. Os valores ainda permanecem, mesmo que os anos me envelhecem. O amor, a fé, a gratidão ainda moram no meu coração. A idade é só um calendário, mas o que fica tão necessário. A essência, a alma, o que construí, tudo que vivi ainda vive em mim. Não importa se o tempo passou, se o espelho mostra quem sou. O que importa é que tudo valeu a pena, cada riso, cada dor, cada cena. Tudo valeu a pena, cada riso, cada dor, cada cena.